porque não consigo te deixar. A pele cinza, o dia doloroso. Não mais o passo que pego. Estamos sós, a lua pastosa. Imaginar o amor é poético. Amar é pôr a poesia em rima.